Muito boa tarde a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa primeira edição do Espaço Debate à Sexta-feira, hoje, 2 de setembro. Como é de hábito, temos um tema em cada semana e temos um novo preletor. E não fugimos hoje da regra. Temos como tema a problemática das crianças e adolescentes vivendo nas ruas de Luanda em situação de risco, causas e soluções à luz do projeto educativo dos Salesianos de Dom Bosco. E assim que convidamos o nosso preletor, Jaime de Freitas Cadete, ele que é coordenador da Rede Salesiana de Proteção à Criança e Adolescente em Perigo. É especialista em gestão educacional, é licenciado em MC, Educação Moral e Cívica, pela Universidade Católica de Angola, o Instituto Superior João Paulo II, pertencendo à Universidade Católica de Angola. E, sem mais demora, vamos agradecer por aceitar o desafio de estar aqui e agradecer a todos presentes e vou passá-lo a palavra para que possa começar com o nosso espaço. Então, boa tarde a todos. Antes de ratificar, eu ainda me falta alguns meses para terminar a licenciatura. Uhum. E estamos aí a fazer o trabalho final. E gostaria também de conhecer-vos, né? Já tem um pouco de mim e gostaria de ter um pouco de vós também, né? Somos suficientemente menores para poder saber o nome, ao menos o que é que faz a nível de trabalho, não? Ok, eu que falo sou Sobriano César Paquetão, certo? Trabalho pela DW na área de centro de documentação. Ok. Sou Leonardo Somonga, também trabalho na DW. Estou ligado ao projeto de abastecimento. Temos um projeto aqui ao nível de Kazenga, Samsung e Katana. Sou o Luiz Capuro, trabalho da DW, sou responsável de obras. Sim. Sou a segunda profissão. Não percebi. Arsenio Sebastião. Arsenio. Eu trabalho na DW. Simão. E respondo para a parte do desafio. Meu nome é Dominico, trabalho aqui na DW e sou a responsável da área de Sistema de Informação Geográfica GES. Okay. Sou João São Paulo, trabalho no Forno Local de Educação. E Elisberto Pinho, trabalho no Centro de Investigação, Estudos Sociais e Econômicos, comando a MIC. Ok, eu também os desejo boas-vindas para essa conversa. Eu espero que seja mesmo uma conversa, que não se transforme esse encontro num monólogo, e porque o trabalho assim se vai impor. Na realidade, descrever um pouco, que os nomes são muito grandes, não é? Primeiro, a nossa própria instituição, né? a nossa maneira de trabalhar, nós somos de uma rede. Na realidade, não é um centro, não é simplesmente uma experiência. O nosso trabalho começa desde a rua e termina na autonomia. Quer dizer que nós podemos ficar uma média de uma criança, podemos retirar uma criança com 8 anos na rua e trabalhar com ela até a autonomia, com 20, 21 anos de idade, né, que é a nossa média. Então, e por que nós, que o tema é esse, não é? Tão grande e a nossa ideia de proteção às crianças em situação de risco vivendo na rua? Porque, embora não exista ainda maneira de trocar as formas de chamar as crianças que se encontram na rua, vão tratando ainda como sendo crianças de rua, porque os nomes técnicos e cientificamente aplicados assim. Mas, fruto do trabalho, as crianças não aceitam serem chamadas assim, e aliás, ninguém aceita ser chamado assim, e também a realidade nos diz que a rua não teve ninguém, né? A rua é simplesmente um lugar que acolhe. Então, nenhuma rua nasceu um filho, né? Uma criança. A rua é um espaço que acolhe as crianças que vêm das famílias, né? Então, é fruto desse trabalho aqui que vamos fazer. E o que vamos apresentar aqui é a nossa experiência de trabalho desenvolvido ao longo desses anos que desenvolvemos com as crianças que se encontram aqui. Tá bem? Então, podemos começar. Né? Eu quero manifestar primeiro dois sentimentos. Primeiro é de agradecimento pelo convite que me fizeram e também o de satisfação por abrir um espaço, não é, de conversa com respeito à situação das crianças que se encontram na rua. Porque não se fala muito desse assunto. Quando estivemos a fazer esse trabalho, pesquisamos também nas instituições governamentais e se fala de todo tipo de crianças, né? Mas não se fala das crianças que se encontram em situação de risco. As pessoas passam por elas, se sensibilizam algumas vezes por encontrarem na rua, mas depois a vida continua igual, né? Alguém se toca, dá um 5 anos, às vezes ou na estrada, para o carro, ou entrega um reboçado, depois a vida continua igual. Chama uma criança, conversa com ela e depois tudo continua igual. Então, até nos documentos, tentamos saber um pouco no Conselho Nacional da Criança a realidade das crianças aqui e não tem nenhuma menção, mesmo nos documentos, nos fóruns que já se realizaram da criança, nenhuma menção às crianças em situação de risco, particularmente que vivem na rua. Então, eu quero manifestar a minha satisfação e pela primeira vez chamaram-me para falar desses assuntos aqui, já que trabalhamos com as crianças. Podemos continuar, não é? Bem, primeiro uma questão de conceito, não é? Quando se trata de crianças dessa situação, são pelo facto de desenvolverem uma atividade no espaço geográfico, não é? Nesse caso na rua. Por isso assim chamadas crianças em situação de rua, porque vivem nesse contexto da rua. E depois, embora ser difícil definir e conceitualizar o tipo de crianças que se encontram na rua, como, então foi-se dando diversas formas de nomes, consoante a atividade que a criança faz na rua. Né? Se fizerem pesquisas com relação aos trabalhos desenvolvidos às crianças que têm qualquer atividade na rua, então o nome é dado segundo a atividade que elas desenvolvem na rua. Né? Nesse caso, se vai simplesmente buscar a renda, então dá o nome de crianças na rua. Se dorme lá, crianças de rua. Se é simplesmente vai fazer uma atividade de volta, então considerar crianças candidatas para a rua. Né? Então são essas nomenclaturas que nós encontramos nos documentos e nas pesquisas internacionais. Bem, então quem são essas crianças? Né? Em situação de risco, são as crianças que vivem na rua e desempenham uma atividade dentro do mesmo contexto de rua. Encontramos três tipos de nomes nas pesquisas que fizemos. Uma são as crianças na rua, aquelas que trabalham e passam boa parte do tempo lá, que normalmente encontramos aqui no 1º de maio, nos congolenses, vão, vendem ou pedem esmola e depois voltam para casa, né? E assim consideramos. Depois temos as crianças de rua, né? São aquelas com as quais nós trabalhamos, que desenvolvem toda a sua atividade lá na rua. Dormem, acordam, trabalham, comem, todas as atividades que fazem, desenvolvem lá na rua. E por fim são as candidatas à rua, né? Aquelas que vão, passam boa parte do tempo na rua e depois voltam para casa. E é curioso que algumas crianças que são candidatas para a rua, que nós encontramos aqui, ainda sustentam as famílias. Okay? Elas vão para a rua, vendem bidões, pesam metais e depois ao final do dia ou ao final do mês juntam dinheiro e levam para casa. Né? Outras vendem e depois sustentam a família. Também é engraçado que tem algumas mães e pais que não trabalham e esperam que os filhos levam as coisas para casa. E já temos muitas crianças. Bem, um pouco um olhar para a evolução dessa realidade das crianças em situação de risco. Né? Que o fenómeno, segundo o trabalho que nós desenvolvemos, que já vemos a fazer há bastante tempo, começou nos finais dos anos 90, não é? Com o seu auge no ano 92. É fruto da situação conflituosa em que encontrava o país, então muitas famílias foram procurando refúgio aqui em Luanda e muitas das crianças acabavam se perdendo das famílias, inclusive muitas se perdiam já na viagem de vinda para cá. Então não eram crianças que vinham por vontade própria, mas fruto das circunstâncias em que viviam na altura. Né? Então ficavam perdidas ali. E não existia muita a realidade das crianças dessas na rua, ainda antes da época do ano 90 até o auge do 92. Pelo facto também da estrutura familiar ser montada muito diferente da estrutura que existe hoje. Não é? E ainda continua, inclusive, a usar os mesmos slogans, né? Que onde dorme um, dormem dois, né? Onde comem dois, comem três. Quer dizer, existia espaço nas famílias para mais um. Muitos de nós fomos criados por tias, por tios, por amigos do pai, da mãe, às vezes até por alguém que não nos conhece e deu assim guarita a algumas pessoas que foram vivendo. Hoje já não existe esse espaço, né? Infelizmente. Bem, a situação é bastante diferente, né? Muitas crianças e adolescentes na rua estão lá como fruto de um bom acompanhamento familiar. A realidade nos diz que os pais não têm tempo para os filhos. Têm tempo para muitas coisas. Nós, com algumas crianças que trabalhamos nos centros, recebemos respostas como que não tive tempo de vir aqui. Quer dizer, tinha tempo para pouca coisa. E às vezes chamamos atenção, tem tempo para ir visitar o vizinho ou a vizinha que está hospitalizado, o afilhado que está na cadeia, mas não tem tempo para visitar o seu filho que está se recuperando, que saiu da rua. Então, esse mau acompanhamento familiar também que acontece, crianças a cuidarem de outras crianças, mãe que sai de casa e deixa pão e 10 kwanzas para comprar chá e volta no final do dia. Depois, são situações que vão surgindo para as crianças, criam um ambiente para a criança ir à rua. Né? Existem também outras situações, né, que vão surgindo, a desestruturações familiares, né, a concepção de família que hoje tem, muitos antes, de um tempo atrás, ainda prezavam um pouco a família, né, queriam ter família. Hoje calha ter família, né, calhou engravidar, calhou ter filho, né, todo mundo assusta quando acontece essas coisas. Bem, o perfil das crianças que encontramos na rua, normalmente são crianças de 8 a 20 anos de idade, com uma preponderância para aqueles que têm 12 a 17 anos. O maior número de crianças que se encontram têm 12 a 17 anos. A maior parte delas provenientes daqui de Luanda, mas também existem crianças de algumas províncias. E a nossa rede recebe mais crianças vindas da província de Malanje, Luambo, Bié e Benguela. Algumas vêm perdidas, outras vêm com curiosidade de conhecer Luanda e outras até raptadas. Né? Alguém lhes pôs no carro, trouxe até aqui e abandonou-os. Né? Causas que encontramos, já falamos algumas, a desestruturação familiar, tem muita presença de padrasto, madrasta, e muitas madrastas que preferem o padrasto do que os filhos, muitos padrastos que preferem as madrastas do que os filhos. Então essa realidade toda faz com que as crianças deixam de escolher as casas, que seriam o verdadeiro lugar para estar, para escolherem as ruas, então, onde vão se encontrar. Depois, as violências que acontecem, violências tanto psicológicas como violências físicas. Exatamente. E também a questão de pobreza. Esse é um dos casos. Nós temos grandes dificuldades, algumas vezes, em fazer a reinserção familiar de algumas crianças, porque as famílias são tão pobres que já não conseguem absorver os filhos. Quer dizer, o filho tem duas, três refeições no centro onde se encontra. Quando vai para casa, se tanto tem uma refeição. E aí fica difícil reinserir a criança nesse sentido. Bem, o nível de escolaridade normalmente são muito baixas, as crianças que nós encontramos na rua. Boa parte delas estão entre a primeira e a quinta classe. E raramente nos aparece uma criança que já tem a sexta, que já tem a sétima classe, né? Mas boa parte deles tem baixa escolaridade. Bem, as atividades que desenvolvem na rua, né, é consoante a área em que eles se encontram. Se estão em mercados, então as atividades são fruto do que se faz lá no mercado, né? Vender sacos, carregar sacos, limpar peixes, né, lavar louças, né, naqueles lugares onde cozinham. Mas aqui um pouco ao centro da cidade, eles ficam a estacionar os carros, a limpar os sapatos das pessoas. Então, consoante a área em que se encontram, eles têm as atividades ligadas a isso. Bem, perante essa situação, nós nos posicionamos como salesianos de Dom Bosco e a nossa preocupação primária é ir nas ruas, encontrar essas crianças, dignificar elas, ir fazer elas sonharem outra vez, né? E depois voltar a fazer a reinserção tanto social como a reinserção familiar. Esse é o nosso grande desiderato, né? Para tal, então, nós desenvolvemos algumas atividades. Bem, a nossa rede tem várias etapas para poder recuperar uma criança. Nós não vamos à rua, convidamos a criança e levamos para a casa deles. Já sabemos que isso será um fracasso. Então, vamos à rua ter com a criança e depois começamos um processo. E o primeiro processo começa mesmo lá. Primeiro, nós tentamos entrar em contato com as crianças. Saber se elas não querem um outro lugar diferente daquele que se encontram. Nunca fazemos propostas de que vamos para a tua casa, porque normalmente elas fogem. Algumas não querem voltar para casa. Então nós precisamos educar ou fazer perceber que elas podem voltar para casa, podem fazer diferente. Então o primeiro contacto é na rua. E essas são as áreas em que normalmente nós trabalhamos, não é? Aqui o Largo 1º de Maio é fixo, um trabalho fixo aqui, o Mercado de São Paulo, a Rua dos Combatentes, os Coqueiros, o Parque da Independência, lá no Mercado dos Congolenses, na área do Roque, a parte do Miramar também, a Ilha de Luanda, no aeroporto, Macunúcio, Golfo 2, o Porto de Viana, a ponte, aliás, aquela ponte amarela, de lá, e depois a Vila de Cacoá. São locais fixos em que normalmente nós vamos lá encontrar com as crianças. Bem, e as crianças normalmente são dos 8 até o máximo os 15 anos de idade com o qual trabalhamos. Bem, depois de fazer essa conversa com a criança na rua e ela manifestar o desejo de ir passar a noite, ao menos, ou ter uma outra realidade diferente da que ela tem, então nós temos o primeiro contacto que será feito nos centros. Okay, nós temos dois centros de primeiro acolhimento. Um que se encontra mais aqui do lado da Frescura, no Sambizanga, outro mais ao lado do Casenga, aí na zona do campismo, aí temos chamado Quisito. A ideia é fazer com que a criança ganhe confiança ao centro e aos educadores que lá se encontram e perceba que existe uma diferença entre estar na rua e estar no centro, para ela poder optar. Nessa primeira fase, na primeira etapa, deixamos a liberdade da criança em optar se fica no centro ou se volta para a rua. Se decidir ficar no centro, começamos um trabalho. Mas elas têm a abertura de ir dormir lá todas as noites. Bem, as grandes dificuldades que encontramos no primeiro contacto com as crianças. Primeiro, a presença de jovens drogados, né? Normalmente nós vamos para trabalhar com criança, mas tem muitas crianças que já se tornaram jovens, que lá estão, que ainda se drogam e às vezes querem importunar o trabalho, às vezes até aconselhando algumas crianças a não quererem ouvir-nos, né? Depois, a falta de um lugar adequado. Estamos na rua, como é que é? Algumas pessoas nem nos querem ceder o espaço. Então fazemos ali ao relento, né? Como poderão ver aqueles que ficaram um pouco atentos nas imagens. Depois, a falta de pessoal especializado no tratamento das dependências tóxicas, né? Não temos ninguém, né, com especialização. Então, tratamos assim a via de conselho e de orações. Depois, presença de jovens adultos incapacitados de iniciar o processo ordinário. Normalmente, nós vamos lá para trabalhar com crianças, mas aparece um jovem de 18 anos a falar que também quer ir ao centro, né? Sabemos que é muito difícil trabalhar alguém com 8 anos e com outro com 18 anos. Normalmente os adultos querem abusar os mais novos, né? Então temos essa dificuldade. Também temos necessidade de espaço onde hospedar à noite os jovens. Nós nos centros podemos acolher dos 8 aos 15 anos, mas aparecem jovens. Onde é que vamos hospedar esses jovens de noite, que não querem passar as noites na rua? Depois, a existência de roulotes, bares, atividades, agora as maratonas e tudo, que chamam a atenção às próprias crianças, né? Então, muitas vezes, aqui nas redondezas, tem roulotes que passam a noite a tocar. As crianças gostam de ficar ali porque tem sempre alguém que lhe paga um hambúrguer, alguém que lhe paga uma gasosa, e ele sabe que depois, ao amanhecer, vai lavar um carro e vai ter 500 kwanzas. Se for ao centro, não terá nada. E estudos feitos, né? ainda por publicar. Existem crianças que estão na rua que ganham mais do que funcionários na função pública. Yeah. Ao final do mês, se juntar todo o dinheiro que fazem, eles ganham mais do que alguém que trabalha. Então, ter em conta essa situação. E às vezes é do dinheiro que recebe no carro, que recebe na rolote, num bar, onde chega ao lado. Então, muitas vezes eles não querem ir mais ao centro. Aí estão a ganhar bem. E às vezes aqueles que vão passar a noite vão com 30 mil kwanzas, 50 mil kwanzas, que entregam o educador para guardar. Okay? E ele entrega assim ao vivo, né, para o educador guardar, depois traz de volta. Então, essa realidade faz com que a criança não queira ir ao centro. Ganhe gosto pela rua. Também existem certas atividades esporádicas que grupos de jovens, instituições fazem na rua. Por exemplo, leva cobertor às crianças à rua. É um incentivo que ali estão bem. Esse já tem cobertor, já conseguem comer ali, porque vai rolar e alguém vai lhe dar. Alguém, pode ser um diz na outro, até duas, três horas, ganha alguma coisa. Então, tem essas, agora as maratonas, recebe uma t-shirt, tem comida, bebida, tem às vezes que passam carros, autocarros, recolhem as crianças para ir para uma festa de não sei de onde, depois trazem de volta. São situações que causam dificuldade no nosso trabalho, né? E depois a existência de pessoas que ainda causam oportunidades às crianças. A nossa dificuldade aqui nos combatentes é que existem muitos supermercados. E as mães e alguns pais mandam seus filhos para a escola, mas depois vão dar 100 ou 200 quase àquela criança que aí está para levar as coisas para o prédio. Quer dizer, existem pessoas que ainda estão a oferecer oportunidades para as crianças ficarem na rua. Paga, por exemplo, um menino que lá está para lavar o seu carro. Essa criança não vai à escola porque vai ter sempre 1000 ou 500 kwanzas para lavar o carro. Okay? Carrega um saco ou ajuda a fazer alguma coisa. São muitas atividades que se criam na rua que impedem as crianças optar por largar a rua. Então, são algumas só. Essa é a síntese das dificuldades que encontramos. Podemos avançar. Bem, depois do primeiro acolhimento que nós temos no centro, que é essa experiência das crianças passarem a noite lá e depois poderem optar, o grupo-alvo de novo as crianças dos 8 aos 15 anos de idade e dá-se primazia aos mais novos. E o nosso objetivo é proteger primeiro da noite, oferecer alguma coisa para eles comerem e depois aí vamos incentivá-los, passar uma ideia positiva. Temos atividades de noite e de dia que vai fazendo eles trocarem de ideias. Depois, aquelas que optarem em ficar conosco, então ficamos no... Pode voltar. Aquelas que decidirem ficar conosco no centro já do segundo acolhimento, que também temos dois, né, para acolher, com características de trabalhos totalmente diferentes para a criança poder optar onde é que sente-se melhor. Aqueles que manifestarem a vontade ficam conosco. Também as crianças com idade até aos 15 anos, que aceitam, é a criança que tem que dizer eu quero ficar no centro, ela pede, porque está comprovado, se eu digo à criança para ir para o centro, a vontade é minha, não dela. Então muitas vezes ela pula o muro, vai embora, outra arruma a porta para fugir. Nós fazemos o contrário, ela pede e depois ela é que fica compromissada. Irmão, eu quero ficar no centro. Tá bom, sabes que aqui tem regra, aqui não faça isso, não faça. Como é por vontade dele, então ele tem o desejo de cumprir as regras. Quando é alguém que lhes pede, parece que as regras estão sendo impostas. Né? E o nosso objetivo é esse, né? Oferecer oportunidade para mudar as condições de vida. Aqui, depois de 3 meses, começamos a fazer trabalhos mais específicos com ele. Primeiro, tentar saber a história do rapaz. Olha, depois de tanto tempo de trabalho, começamos a saber a história dele. O motivo pelo qual foi para a rua. O que aconteceu na sua família, se vive onde, o seu nome. Normalmente, o primeiro nome, quando ele pede para entrar, 70% são nomes inventados. Tem crianças que, quando voltamos depois dos 3 meses internos, tudo é novo, nome, data de nascimento, tudo novo. Um dá o nome Agostinho Neto, depois o nome é Joaquim Pedro, outro José Eduardo, depois o nome é Jesus Alfredo. Quer dizer, são datas de nascimento totalmente trocadas, porque eles desconfiavam de nós. E quando ganham confiança, ali é que dizem a verdade. Né? Então, e depois fazemos localização familiar desses meninos, e às vezes é um espanto, a família já pensava que a criança morreu tudo, e nós chegamos lá com a criança, ficam muito felizes. Mas também tem aquelas famílias que ao nos verem querem nos entregar o outro filho que lá está. Né? E ainda bem que vocês vieram, levam também esse aqui. Então, infelizmente acontece. E algumas vezes, ao dizer que não podemos, já aconteceram vezes que a mãe foi assim à revelia, colocou a criança na porta e foi-se embora, instruindo a criança para dizer que se perdeu. Só que às vezes a pergunta, mas quando a mamãe te falou para vir aqui, te disse para parar onde? A mamãe falou, chega ali, para, pede o táxi para descer e depois pergunta ao centro da área. É claro, aí começamos um trabalho com as famílias então. Bem, aquelas crianças no ciclo, que terminamos o ciclo do segundo acolhimento, pacificamente com as famílias, fazemos a reinserção familiar. Aquelas que não conseguimos fazer a reinserção familiar, então nós temos dois centros de referência, né? Estes dois centros foram construídos pelo Estado, pelo MAPTES, e estão sob a gestão dos Salesianos de Dom Bosco. Né? Como é o centro, as duas são Cidadelas Jovens de Sucesso, uma está em Calacala, outra está em Cabide. Ali os jovens vão para aprender formação profissional. São aqueles que não têm condições, a família não tem condições para poder continuar a apoiá-los. São aqueles que saíram desde pequeno, nas famílias já não conhecem mais onde é que ficam as suas famílias. Esses aqui ganham então primazia para fazer uma formação profissional, tendo em vista que só dependem deles para poderem viver. Aqueles que terminarem, são 3 anos, tanto Caracara quanto Cabiro, quando terminarem essa experiência, aqueles que as famílias têm poucas condições econômicas, já têm uma profissão, podem ir fazer um biscate, podem ir pedir um emprego, ajudam já as famílias economicamente para poderem viver. Mas existem outras crianças, que aqui nesse caso já são jovens, já terminam com 17, 18 anos de idade, uns 89. Então, não tendo como voltar para a família, nós não poderíamos mandá-los para a rua outra vez. Então, começamos um trabalho de preparação à vivência autónoma. Então, nós temos duas casas, uma em Catete, outra aqui no, duas aqui no Sambizanga, outra em Catete, são 3 nesse caso. E com educadores, preparamos os jovens a viverem sozinhos. Primeiro procuram emprego, depois de procurar emprego recebem formação para eles poderem aprender a pagar, a arrendar casa e pagar a renda, para poder pagar luz, água, para poder satisfazer as necessidades de sozinhos. Não é? São 2 anos que eles são preparados para tal, fazemos formações frequentes a eles, também para poder viver com os outros, né, sem perturbar a realidade. E aqueles depois, no final dos 2 anos, saem do centro, mas já para viverem sozinhos. Muitas vezes eles se unem, 2, 3, arrendam uma casa, vão fazendo poupanças, né, para poder pagar rendas e diminuir os custos também deles. E outros vão mesmo sozinhos, né? Temos a experiência de alguns rapazes que já estão a viver sozinhos e estão a trabalhar. Mas também temos algumas dificuldades aqui. As grandes dificuldades que nós nos encontramos são de estruturas físicas com condições económicas acessíveis para as crianças poderem arrendar, né, para poder viver. Não conseguimos encontrar com as condições salariais que eles têm para poder arrendar uma casa condigna, ao menos, né, e é que eles consigam viver. Depois, encontrar recursos humanos qualificados para acompanhar pedagogicamente a inserção de jovens ao trabalho, né. Precisamos de pessoas que prepararem para educar esses jovens e depois se encaminhar ao trabalho. Depois, carência afetiva, que estes jovens arrastam desde a infância, que às vezes acabam sendo bastante nocivas ao final. Né? Tivemos casos, muitas vezes, que o jovem tão logo se sentiu que já poderia viver sozinho, já engravidou. Então tivemos grandes dificuldades e acabamos sustentando a criança, o pai e a mãe. E não temos fundos para poder fazer coisas desse tipo. A falta de autonomia por parte dos jovens. Muitos jovens ainda se sentem na necessidade de pedir, né? Vêm a pedir desde a rua até a autonomia, sempre. Muitos até às vezes cometem erros no local de trabalho para serem expulsos e voltar a pedir outra vez, né? Como que não ir trabalhar. Não vai trabalhar porque estou cansado. Então, porque aquele chefe é muito chato. Desculpa desse gênero, né? Também nos faltam parcerias com empresas, não é? Para poder absorver um pouco esses jovens que trabalham, que terminaram a nossa rede, não é? Para ver se vão trabalhar lá e consigam viver. Sabemos que é difícil viver sem trabalho, não é? Imagina mais sozinho. E falta também a sustentabilidade da própria gestão das nossas casas, não é? Bem, agradecemos por a atenção, assim meio sintética e rapidinho. Bem, para terminar, eu gostaria que víssemos um vídeo assim, rápido e curto, que para dar em conta um pouco de duas crianças que já passaram pela nossa rede e os testemunhos que eles vão apresentar agora. Ok? Este aqui. Primeiro. Ok. Sendo assim, o espaço é para debatermos e parabenizar pela apresentação e o trabalho que fazem. Então, quem tiver uma questão, uma contribuição. Muito obrigado para a apresentação. Vimos no filme a maior parte dos rapazes e não muitas meninas. Eu não sei qual é a percentagem das meninas e meninos no centro, hein? Ou nos programas. Nós só acolhemos e se não são iguais, por quê? Nós só acolhemos rapazes, não acolhemos raparigas. Primeiro porque dificilmente se encontram meninas na rua. Por quê? São facilmente acolhidas, né? Às vezes até o centro tem famílias que vão à procura de uma menina para poder ficar em casa. Até algumas vezes para explorá-la também, para lavar louça, cozinhar e tudo. E as raparigas que nós encontramos na rua, porque encontramos algumas, estão mais ligadas à prostituição. Não tanto como os meninos que estão lá por esses motivos que apresentamos aqui. E quando uma menina está encontrada, qual é a sua... O que pode fazer? Há um outro centro onde... Bem, a primeira coisa, para além do da conversa que vamos desenvolver com ela, porque as que nós encontramos, para além das que estavam ligadas à prostituição, elas estavam perdidas, então foi uma localização direta. Outras vezes, fazer a ligação com o Centro Horizonte Azul, que só acolhe meninas. Então, normalmente são essas ligações que fizemos, mas raríssimas vezes. Mais alguma questão? Leonardo Samunga, dizer que são imagens muito fortes, tenho que dizer, e até fiquei comovido. E este é um exemplo de sucesso que poderia passar na TPA também, né? Tá, exemplo de sucesso que a gente ouve aí falar. Esse, na minha opinião, seria um deles, se não o mais motivador, na minha opinião pessoal. Nós trabalhamos aqui próximo, aqui na rua da Liga Africana, e vemos que esses jovens, os adolescentes, todos os dias aí a fazerem tudo ali, que é uma coisa, enfim, inimaginável, né? Quer dizer, nós temos esse nosso orgulho todo, mas no final do dia é ferido todos os dias por imagens dessas que nós vemos, né? Era só para... não sei qual é a tua posição, o trabalho que vocês fazem, numa escala de 1 a 10, mais ou menos quantas pessoas é que aderem a este processo, né? Uma vez que Sim. são contratadas na rua? Na rua, real. Agora depende um pouco do momento, também da época do ano, da estação, aliás, do ano. Depende muito. Por exemplo, nós tivemos os centros cheios nesses últimos meses por causa do frio. Do frio, porque... Algumas vezes... Agora começou a reduzir um pouco porque surgiram as maratonas. Eles saem também, eles saem. Não, aqueles que estão na rua, que uma vez vão só passar no... Ok. Exatamente, aqueles vão passar a noite. Né? Ok. Então, são alguns momentos que vão surgindo, né? Mas vão duas, três crianças, né? Okay. Vão estar lá. Algumas já estiveram lá, saíram, e porque é muito difícil tomar uma decisão desse gênero quando alguém já está viciado. Então, bem, normalmente no nosso centro, particularmente agora, tanto o centro de segundo acolhimento, né? Tanto o centro Margarida, que começou com 13 crianças, agora está com 24 crianças, né? Que foram surgindo. Quer dizer, aquelas que foram decidindo não só mais passar a noite, mas ficar. Yeah. E no outro centro, que tinha 8 crianças, agora estão com 20 crianças. Então, quer dizer que o número vai sempre crescendo. para a nossa preocupação, né? Tem sempre, o mundo está sempre a crise. Agora, eu apresento aquela dificuldade de não ter um especialista em toxicodependência. E, pronto, perante isso, contactaram alguma instituição, se calhar o hospital psiquiátrico, uma coisa parecida, se contactaram, tiveram respaldo, não tiveram. Porque eu penso que, de facto, seria interessante ter alguém no grupo para trabalhar essas questões. Né? Remate. Não sei se a Maria ainda está a fazer serviço, mas agora o que nós estamos a tentar fazer com aquelas que já estão connosco, que já decidiram largar as ruas, é fazer uma outra consulta aqui no Hospital Psiquiátrico. Né? Mas o nosso trabalho está com maior dificuldade na rua, na rua, então na precisamos de alguém que esteja connosco. Na rua. Mas não temos dinheiro. Não temos dinheiro. Está fechado o nosso centro de cabide por esse tempo. Porque não tem dinheiro. Assim como as pessoas na rua passam pelas crianças, parece que não os veem, das imagens que falamos no princípio, também ninguém quer investir nesse tipo de trabalho. Nós recebemos apoios estrangeiros, são os que fizeram com que o trabalho estivesse a desenvolver até hoje, senão já estaríamos fechados. Também temos esse problema, né? De mobilização de recursos. Mas eu sou Nelson Paulo, antes queria parabenizar, é um trabalho muito profundo, muito sério. E gostei muito daquela abordagem. Eu, como sou apaixonado pelo setor social, eu conheço um bocado o trabalho salesiano. E esse compromisso com o amor, que é o centro da motivação dos salesianos. Mas esse trabalho que é feito, se ele fosse um bocadinho mais divulgado também, eu penso que ele podia atrair algum compromisso, até público, maior do que daquele que existe. Então, um centro como esse, fechado, é efetivamente um problema da coletividade. Podemos ver o que podemos fazer para que isso aconteça. Né? Pronto, da minha parte é isso. É mesmo fundamentalmente encorajar. Isso é um trabalho muito difícil. O amor é efetivamente ali um pilar, um motivador muito grande. Mas precisamos mobilizar recursos para essas causas? Precisamos. Nós, de facto, já estamos a refletir sobre isso mesmo. Mas também é uma espada de dois gumes, né? Tendo a experiência de outros centros que trabalham com crianças de rua. Quanto mais se vai abrindo, divulgando, que necessitamos, também tem muita gente que quer se aproveitar do trabalho. Né? Então, algumas vezes temos até que rejeitar ajudas, né? Porque as pessoas não querem sacrificar-se, não querem passar a dificuldade em ajudar as crianças e os adolescentes que necessitam, mas querem ajudar-se. Né? Então, dá lá um reboçado e tira duas fotografias para depois dizer que fez não sei o quê. E aí, às vezes, há quem quer passar a imagem de que ajuda, de que faz. E acho que as crianças não merecem ser usadas desse tipo. Claro. Eu gostaria de perceber um bocadinho mais como funciona esse processo de localização das famílias e, sobretudo, a terapia que disse que se faz com as famílias. Qual tem sido o impacto nas experiências que têm tido com as crianças, a reação delas, por causa, sobretudo, das causas que levaram muitas das vezes elas a saírem de casa. Alguns são acusados por práticas de feitiçaria, uns até violentados, tanto psicologicamente como físico ou sexual. Portanto, nas experiências que têm tido, gostaria de saber como é que estão a fazer esse processo. Então, nós temos em todas as casas, em todos os centros, temos um localizador familiar que, nos dois centros do segundo acolhimento, depois da criança ficar uns 3 meses, no mínimo, já no centro, vai à procura da família, né? E depois convida a família a vir ao centro, porque ao longo desse tempo já fomos trabalhando com a criança, mudando alguns hábitos e adquirindo alguns valores, para a família vir para cá e nós também entendermos um pouco o relato da família, porque as crianças nos mentem 50% e a família vem acrescentar outros 50%. E quando uma família está interessada em que a criança fique lá, também arranja um monte de mentira para a criança ficar bem. Então queremos entender os dois lados, da família e da criança. E a partir daí começamos a dar algumas dicas, se calhar, né? Porque às vezes tem famílias com debilidades educativas que também vão destruindo as próprias crianças. estão a tentar trabalhar. Fazemos encontros anuais, anuais não, trimestrais. São três encontros com todas as famílias, mas convidamos as famílias a aparecerem no centro por mês, no mínimo uma vez. Tem famílias que nunca aparecem. Para ir trabalhando com o centro, para ver o que é que podemos melhorar, para poder mandar as crianças para lá. Então, todas as vezes o educador vai, primeiro com a criança, localizar, depois pede a família para vir, e depois vai indo com as crianças uma vez ou outra, fazendo visita familiar, para restabelecer esse laço entre a família e o menino. E três encontros entre todas as famílias para refletir um tema, sei lá, sobre a importância da presença da família, todas essas coisas que são importantes para a família educar bem o filho. E, basicamente fazemos isso. E no que toca, há normalmente o caso daquelas crianças que ainda no decorrer desse processo, mas mesmo assim, voltaram para o centro, eventualmente depois da recessão, depois dessa recessão. Exatamente, temos. E como é que, o que é que normalmente tem alegado, né, no caso das famílias? Bem, existem famílias que dizem, não, esse mundo já não muda mais, né? Ele mesmo assim, vocês ainda vão voltar mais. E há, tem outras, não tem tempo, então quem que vai lhe dar de comer, tenho que sair. Eu sou a única pessoa que tem que acompanhá-la, né? E depois tem outra criança, não me meteram na escola. Quer dizer, existem esse tipo de situações que surgem. Mas também, por limitação de esforço também e econômico, nós não temos um acompanhamento mais próximo das famílias, né? Por limitação mesmo. E agora estamos até a repensar em criar uma equipa só para ir trabalhar com as famílias. E algumas vezes também tem desleixo da própria família, quer que a criança fique lá. Por isso começamos uma parceria com o Serviço de Investigação Criminal, o SIC, que antes era de NIC, porque existe lei da fuga à paternidade, né? E muitas vezes vemos os progenitores a se renegarem dessa responsabilidade que têm. Então vamos algumas vezes com esse técnico para lá, mas vão de forma amigável, nunca fardados, e nunca se chamam de chefe, não, são tios. Chegam lá, aconselham a família e poucas vezes fizemos até participação mesmo, né, para responsabilizar alguns pais. Normalmente, essas crianças que depois saem do centro e vão se integrando ou vão assumindo essa necessidade de se integrar nas famílias, em relação aos estereótipos que têm sofrido com os outros irmãos, se calhar no meio social, onde agora, quer dizer, tenho ouvido alguns relatos nesses encontros. Depois das famílias estarem a viver com as crianças, depois de terem passado por uma terapia, há esses sucessivos encontros ainda anuais. Então, nesses encontros têm ouvido relato ligado sobretudo ao preconceito, estereótipos ou rótulos que o meio tem atribuído a essas famílias. Na realidade, isso é a primeira coisa que nós nos precavemos no centro. E até o contrário, toda criança que vai para a família, depois de passar nosso processo educativo, são estimados, né? São mais queridos. Até aconteceram alguns lugares em que já estavam a disputar a tia que cuidava antes do filho e a mãe que havia desleixado. Não, ele já vivia aqui antes, como é que você veio mais buscar? Houve alguma vez que até quase criou intriga de um rapaz, né? E estimam a educação que elas recebem e querem ficar com a própria criança. Isso também começamos já no trabalho no centro, né? Chamar primeiro e pedir aos familiares para virarem a pasta. A criança já fez, já errou, vamos ter misericórdia com eles, vamos perdoá-los pelos males que fizeram e começar uma nova história. Então, esse é o conselho que passamos para as famílias e tem resultado. Os fundamentos que me levam a dizer isso é da experiência que temos verificado, muitas das crianças, não a nível do meu bairro, que reclamam, que falam desses relatos tristes. E tenho amigos hoje já com 28, 30 anos que tiveram essa experiência. Uns tiveram que fugir dos centros. Prontos, a maioria tem muito a ver com o processo, o modo como ele foi para lá. Em particular de um rapaz chamado, um jovem chamado Edson. Ele falava que o tio acusava ele de fumar lhamba. Enfim, nunca fumou lhamba e tal, Parecia que o tio não gostava de ver aí na casa dele e tal. Ele e a mãe vinham na casa do tio, então. Disse que tem uma amiga, madre, que depois poderia, enfim. Foi parar num desses centros, né? Não é o caso. Mas, enfim, ele reclamava também trabalhos forçados. Disse que aí, epa, ele hoje é uma excelente pessoa, não só por causa do centro, mas também por causa do centro, né? Mesmo do ponto de vista daquela disciplina, enquanto jovem, de arrumar as coisas, de lavar, de organizar, até cozinhar e tal, é uma pessoa que enfim, esforça-se muito ou tem mãos de fato, mas reclamava muito, muito o trabalho esforçado que se faz lá dentro, desde acordar muito cedo e lavar as sanitas, e enfim, trabalho que ele, na visão dele, parecia ser desumano, e muitas vezes feitas sem luva, enfim, falava muito. Eu tenho conversado com ele até agora, parece que ele ainda tem muitas reservas, tem muitas negativas para com a imagem do tio, né? Que consegue conversar com o tio, mas ele não esquece isso, não consegue abandonar isso. Então, gostaria de saber como é que, se tem tido situações do gênero, como é que tem abordado esses casos. Para além de depender, eu estou a falar do centro, porque a história com o centro fica muito marcada. Há uma ligação aí com o centro. Por mais que esse indivíduo procure ajuda externa, mas ele pode sentir que o centro o abandonou durante esse processo. Tendo em consideração que o centro tem limitação de idades para lá estar. Era só. Bem, eu vi-me porque é uma situação que surgiu há pouco. Acho que a semana passada eu fui ao centro Arnaldo Jansen. E algum grupo de crianças não, já jovens, né? Que tentaram, bem, pediram, né, para fazer a experiência nossa em Calacala. Calacala é trabalho, a expressão em que muda, não é? Calacala, trabalho. E eles disseram, não, eu nunca vim lá, porque ali capina. Depende um pouco da maneira como se prepara o próprio indivíduo para lá estar, mesmo no centro, né? Porque se ele não está preparado para estar, até o mínimo parece o máximo. Então, existem muitas crianças que, não só pela experiência da rua, mas também pela experiência que tem em casa, não estão acostumadas a fazer algo. Então, quando lhe colocam a limpar o chão, parece um daqueles castigos tremendos. Já houve também no princípio, nos nossos centros de segundo acolhimento, que pedir lá a uma criança limpar a casa de banho era um castigo. Eu não fiz nada. Oh, como não fizeste nada? Me mandaram limpar a casa de banho. Oh, só tens que fazer algo para limpar a casa de banho. Se é um lugar em que nós usamos, nós temos que cuidar do lugar onde estamos. E aí nós fizemos então encontros sobre higiene, saúde, a necessidade de manter o lugar limpo. Então é necessário consciencializar, né? Se calhar também a experiência que tem esse jovem é fruto da maneira como lá foi. Muitos familiares querem desfazer-se dos seus filhos, então mandam para lá. E eles vão à revelia, ficam porque o meu tio me obrigou a vir cá, mas eu não quero estar. Então o processo tem que ser participativo. Porque, e eu chamo a atenção muito aos pais, né? Que a vida não é dos pais. E não se tem a ideia de que os filhos são o prolongamento dos pais. E os filhos são seres individualizados. E a cada um tem a sua vida, tem os seus sonhos. E os pais são responsáveis por eles existirem. E tem que, simplesmente por direito e também por dever, cuidar e acompanhar os próprios meninos. Mas não devem substituir os próprios rapazes. Então quem tem que tomar a decisão é o menino, se vai ou não vai. Mas quem tem que acompanhar são os pais. E muitas vezes os pais impõem. Aí tá, a criança vai só e chega lá e não quer fazer as coisas. E tudo vai ser a revelia. Então sai lá transtornado, como saiu, e em vez de melhorar, piora o rapaz. Por isso é que nossos centros miúdos têm que pedir. Quando pede, vamos trabalhando na vontade dele. Regras são essas? Exatamente. E em relação à questão das profissões, dos cursos que lá existem, gostaria que falasse um bocadinho desses cursos. E também o modo como se faz esse processo. Se os indivíduos normalmente escolhem, ou com base em determinados comportamentos, ou se calhar verificam algumas vocações, a escola, o centro impõe, ou indica, ou encaminha para aquela formação, enfim, a diferença, por exemplo, das formações Calacala e aqui, nos outros centros. Bem, a diferença é muito clara, né? É que o nosso objetivo é tirar a criança da rua, melhorar e a dignificar a sua vida para depois fazer tanta reinserção social como familiar. Esse é o nosso objetivo máximo. E todas as etapas que vão surgindo é para cumprir esse objetivo. Então, a criança quando vai para lá, e até o ponto de mais debate não tem sido da profissão, mas sim da escolaridade, tanto porque em Calacal ele faz só até a sexta classe, em Cabiri faz até a nona classe. Então, quem quer sair de lá já com o ensino superior, né? Então, quando chega lá, nós temos que trabalhar com ele para explicar. Ele recebe aquela formação técnica para quando sair, saber fazer alguma coisa, para poder sobreviver. Ele não pode continuar na mesma, a estender as mãos para as pessoas. Tem que aprender a usar da sua força para ganhar o seu pão. Então, a primeira coisa que vamos fazer é dotar de alguma profissão, para depois não continuar a pedir. Então, são os cursos que nós temos, que temos lá no centro, são justamente esses que ajudam, né? Por exemplo, a canalização ajuda alguém a fazer um trabalho aqui no bairro, ganha alguma gorjeta, já serve para comprar um pão ou para estudar. A eletricidade, eles fazem eletricidade servir. Então são trabalhos básicos e alguns até que estão a sair de lá, estamos a aconselhar assim, não está a aparecer emprego na empresa. Você tem carpintaria, tem serralharia, faça um fogareiro, faça uma mesa, um portão, vai para uma oficina, mas o importante é que ele não fique mais na rua a pedir. Já ganha o pão com o suor do seu rosto. Mas é o que eu estava a me referir até, né? Eu respeito e percebo que isso funciona, mas eu queria perceber como é que é esse processo aí da se é indicação, se não, escolha fazem todos os cursos. Ah, fazem todos os cursos. Lá fazem todos os cursos. Ah, ok. Os cinco cursos que lá tem primeiro ano, começa com a agricultura, depois vai passando de todos os cursos que tem. Só que depois ele precisa se fixar onde ele vai aperfeiçoar bem. O que acontece? Por exemplo, se ele vai para uma fazenda, tem que aprender um pouco de tudo. Quebrou um cano, não vai ter que chamar mais um canalizador, ele já tem uma base de como consertar um cano. Mas depois ele precisa se fixar num só curso, que depois ele vai levar como o seu ofício. É por aí. Mas não escolhe só um, faz todos. Okay. Interessante. Vamos falar dos vícios. Dê um exemplo de que há crianças que às vezes aparecem no centro com 30, 50 mil. É um dia ou fazem um mês? Às vezes chegam num dia só. Num dia? Num dia só. mas eles depois, eles tentam explicar como é que obtiveram esse dinheiro ou roubam? Bem, mas na... Trabalhando mesmo? Na primeira etapa é um pouco mais de enamoramento, né? Nós fazemos poucas perguntas apresentamos umas coisas, né? Então, nós não queremos saber se vê o dono, se tirou o dono, mas algumas vezes sabemos também por intermédio da confiança de um ou do outro, né? Mas é claro, tem vezes também que levam dinheiro roubado para lá. Tem vezes que levam dinheiro. Já houve um tempo que nós fomos trabalhando muito que eles faziam alguns assaltos aos carros, por exemplo. Né? Tinha algumas peças que tiravam e depois iam vendendo. Então, quando nós fomos percebendo dessa situação, aí fomos trabalhando também com eles, ajudando as pessoas para isso. Adiante, eu tenho uma questão. Na classificação dos meninos de rua, qual é o nome que recebem aquelas que acompanham os pais ou as mães deficientes e ficam na rua pedindo? Depois, no fim do dia, vão com os adultos para casa. Qual é o nome que eles podem ter? São também meninos de rua? Ou como é não, que é? Algumas na rua e outras candidatas para a rua. Esses são candidatas para a rua? Exatamente, candidatas. Eu já tenho até dois rapazes, um já está em casa, são irmãos. E o outro está a fazer a formação profissional em Calacalho. Que eles começaram assim, primeiro com a mãe, ir fazer vendas, pediam esmola, depois voltavam para casa. Só que depois chegou um tempo que a mãe já não ia com eles. A mãe já ficava em casa e eles iam. Só que chegou um momento que a criança se sentiu sobrecarregada. Eu tenho que sustentar eles que ficam em casa. Já não ia mais para casa. E começou a sustentar-se ele mesmo, na rua. E ficou. Então tem situações desse gênero. E de que olham esse comportamento de adultos vêm com as crianças, depois pedem as molas e vão com elas. Bem, a esses adultos, se calhar, se tem pouca conversa com eles, né? Mas nós podemos passar para nós, por exemplo, que aqui estamos. E que às vezes, quando temos a oportunidade de fazer às outras pessoas, é justamente isso. Ter atenção quando tudo. Nunca devam dar dinheiro na rua. Não façam isso. Não façam isso. Às vezes tem que dar de comer, inclusive dar um pão, alguma coisa desse tipo, mas nunca dê dinheiro às crianças, né? e até se calhar também aos adultos. Porque muitas vezes eles continuam lá porque sabem que lá ganham. Então eles vão sempre estar incentivados a ir para lá. Quando perceberem que precisam trabalhar, aí já não vão para lá. Em comparação de 3, 4 anos atrás, qual é a diferença no ambiente, na rua? Notamos que há muito mais, em termos de crianças de rua, cada dia está aumentando, mas tem qualquer ideia da estatística da taxa de aumento deste fenômeno? Não produzimos estatísticas, mas a nossa visão é mesmo essa. O número está cada vez mais aumentado. Isso nos preocupa. Infelizmente, mais uma vez, temos os resultados do censo e não se fez estudos também referente às crianças de rua. Né? Então, não existem para todas as pessoas, para todos os estudos, elas não existem. São invisíveis. Existem hoje, antes ainda temos famílias que ao se perder um membro iam procurar. Hoje dificilmente os familiares vão à procura daquelas crianças que saíram de casa. Né? Algumas vezes até quando nós vamos lá no processo de restrição familiar, olham para nós e trouxeram mais. E vão, né? Assim, com muita tranquilidade, né? Achei que quem está a responder é o pai. A mãe, o pai, né? Trouxeram mais esse aqui. Então, são situações que às vezes deixam um pouquinho mais preocupantes. Anteriormente, eles eram mais vistosos porque estavam aqui no olho de todos. No aeroporto, por exemplo, agora dão corrida, chega a polícia, faz tiro, não podem ficar ali. Hoje existem mais crianças, só que estão mais escondidas. Essas crianças que falou que estão aqui junto à cisterna, desse lado de aí, eles antes estavam lá na parte da frente, só que elas eram mais vistosas, e aí ninguém quer ver essas crianças, são afugentadas de lá. Então estão nos lugares mais escondidos, mas o número está cada vez mais aumentado. É preocupante, porque hoje é muito simples um pai dizer não quero esse filho. É simples, e as famílias estão a aceitar mesmo assim. Aliás, parece que quando realizou-se o Mundial de Ópera, houve uma recolha compulsiva dessas crianças. E a última vez também, quando houve... A comemoração dos 40 anos. Os 40 anos de dependência também. Os 40 anos. Recolha compulsiva. Inclusive, até algumas foram recolhidas, assim mesmo. Mas uma recolha compulsiva mesmo. Mas pelo centro. A polícia levou. As horas mais distantes, né? Desaparecem só daqui. Para não estragar a visibilidade. Da imagem. Se é que sempre existiram, né? Mas eu acho que nós precisamos de uma política de assistência social. O lado negativo, efetivamente, é muito interessante essa observação que faz. Elas não estão a ser visibilizadas, não são contabilizadas, não tem espaço de discussão. Mas eu penso que uma coisa positiva é o fato de termos tido agora um Instituto Superior de Ação Social. Vocês dialogam com esse ator? Vocês têm interação, além do Instituto de Ação Social, para começarmos a refletir como é que vamos construir uma política social mais inclusiva, como é que vamos construir possibilidade de manter centros como os vossos abertos. Além dessa estrutura que eu acho que pode começar a alimentar esse debate, tem também o Conselho do... Não, até aquilo evoluiu agora, da Assistência e Reinserção Social. Parece que eles agora fundiram. O Conselho Nacional da Criança vai fazer parte agora de um Conselho da Assistência Social. Este é o outro lado. O outro lado positivo também é a presença do UNICEF, que está a patrocinar a visão, com apoio da União Europeia, de uma política de assistência social local, municipal. Então, esses três atores, vocês dialogam com eles, porque muitas das vezes não têm essas informações, não se fazem sistematizações sobre essas realidades. Vocês levam essas, fazem parte desses espaços de diálogo para que esses ensaios tenham sido feitos, tanto façam correção da prática que temos hoje? Na mesma linha, a lei de família está a ser revista neste momento. Não sei se a missão siciliana já fez uma contribuição ou comentário sobre esta nova lei. Eu acho que a sua ponto de vista pode ser bem-vindo para a comissão. Eu acho que é o Ministério da Mulher ou sim. Família que está família, em frente disso. Sim, também. É isso. Não, de facto, nós temos boas relações com as instituições, mais do que isso, tanto o Conselho Nacional da Criança, o MINARCE, não fazemos parte. O MINARCE, todas as vezes que eles precisam de algo, nos chamam e nós estamos aí. Não? Eles sabem do nosso trabalho, sabem das nossas dificuldades, sabem que nós estamos na iminência de fechar o nosso trabalho, porque até agora o nosso potencial financiador era a União Europeia, que o nosso projeto já terminou. Toda essa realidade, o INAC também, que é o órgão que se responsabiliza pelos direitos da criança e a proteção deles. Então todas essas instituições têm conhecimento da nossa existência e do trabalho que nós fazemos. Né? Só que agora diálogo com relação à mudança de políticas ou de paradigmas com relação a essas políticas, infelizmente nós não temos conhecimento disso. Tem um programa da União Europeia sobre a municipalização? Não, isso eu não tenho conhecimento. Não sei se o Ricardo quer dizer alguma coisa com relação a isso. Você tem conhecimento da União Europeia? Sim. Nós estamos a trabalhar também com a Unicef, com esse fundo da União Europeia. No sentido também de trabalhar com as crianças, em especial as que estão em contacto com a justiça, portanto também tem uma realidade de proteção e de promoção e proteção que é necessário promover. E temos participado também em algumas reuniões, em alguns encontros. Às vezes somos convidados depois, para encontros e workshops, depois acabam por não acontecer. Mas temos estado um pouco inseridos nesse diálogo. Mesmo a nível com as instituições, com o INAC, com o MINARCE, nós também quando fazemos alguma atividade que possa ser relevante, nós convidamos. Quando fazemos a formação dos educadores e formadores, fazemos sempre o convite também a estas instituições para estarem presentes. Também contribuímos e costumam participar com um, dois, três técnicos. E uma das atividades que temos prevista também na possibilidade, numa proposta que fizemos com a Unicef, para além das atividades próprias com as crianças, são atividades de trabalho, de coordenação e de workshops a realizarem precisamente com estes atores todos que falou, e mais alguns, com responsabilidades na área, com responsabilidades e obrigações na área da criança. Portanto, vamos a tentar, né? Obviamente, aqui a questão é sempre termos acesso a capacidades que nos permitam fazer tudo o que gostaríamos. Né? Eu gosto muito de ir a Cabo Verde, quando faço análise aqui com Angola. Os salesianos em Cabo Verde também existem? Os salesianos existem em Cabo Verde, mas é uma realidade diferente, porque estão muito mais ligados com Portugal. Ah, ok. Quer dizer, eles subsistem melhor do que em relação a Angola? É uma realidade diferente. Tem uma comunidade só, numa ilha, e é uma escola. E, pronto, é uma escola que vai... faz um trabalho mais na área de educação, não um trabalho com contexto de rua. Okay. Uma realidade um bocadinho diferente. A nível dos salesianos, estou a falar a nível dos salesianos. Exato. Por acaso conheço. Tem que ter em conta também que essa é só uma frente dos salesianos, porque os salesianos têm um trabalho social em várias vertentes, formação profissional, ensino, não é? E também acompanhamento social, e também a área de reinserção às crianças em situação de risco. Mas essa realidade vai diferindo um pouco segundo o contexto em que estivermos salesianos. Né? E claro, aqui trabalhamos fortemente com as crianças, porque é uma realidade evidente. Mas tem outras partes do mundo que não há necessidade de trabalhar, mas tem a formação profissional, outras coisas. Aí só acrescentando um pouco o que dizia o Ricardo, né? Na verdade, o contacto com as outras instituições, a comunicação é aberta, se calhar, né? E nós estamos atrás disso para tentar participarmos um pouco do trabalho que se faz e influenciar um pouco o nosso trabalho também, né? É só que chega um determinado momento, tem que parar as palavras e começar as ações. Porque as crianças não esperam as reuniões que vão acontecendo, né? Elas estão ali todos os dias a clamar. Claro. E essa é a nossa grande preocupação. Então, mais do que fazer encontros e tudo, e estudar, que são coisas importantes, é estar com eles e tirá-los daí. Claro. Mas eu acho que é uma falta de recursos aqui entre nós que é pouco explorada para o setor social, que é a segurança social. A segurança social faz investimento por causa da necessidade de garantir sustentabilidade ao seu fundo. Mas também tem responsabilidade pública. E este fundo é pouco explorado. Isso podia ser consertado, os atores sociais podem consertar isso no âmbito do conceito de encontrar soluções de mercado para problemas sociais, que é as chamadas empresas sociais. O outro também é o fundo das forças armadas. Não são só aqui pensamentos que estou a lançar, que penso que poderiam ser... devíamos procurar explorar esses... E a interlocução com esses atores, nessa perspectiva já mais operativa, não tanto de construção de conceitos, mas de efetivamente libertar o recurso e meter para que a coisa aconteça. Penso que podemos aceitar esse desafio, quer dizer, de interagir com esses atores. No quadro da responsabilidade que têm, no quadro do trabalho belíssimo que vocês fazem, que deram provas que pode ser feito, eu acho que essa interlocução podia ter alguma objetividade. Não sei se vê assim, mas eu sou um apaixonado e falo muito de paixões, né? Todas as pessoas, todas as instituições que ajudarem para que o trabalho se realize, é sempre grato. Se calhar, às vezes também falta um pouco de alguém que faz a ligação, né? E às vezes nós estamos aí no trabalho e todas as outras coisas acontecem. Então, muitas vezes nós trabalhamos com um grupo de pessoas que se aperceberam por intermédio de outras pessoas, né? Então, se existem, que eu não conhecia, por exemplo, essas realidades que apresentou agora, se pode fazer a ligação e ver como trabalharmos juntos para tal. Desde que não seja só um contacto para poder beneficiar alguém que não seja para aparecer, e é isso que eu entendo, nós agradecemos. E também temos na reta de aula algumas instituições do setor privado que mesmo sem querer estar a... Depois posso-me esquecer de algumas que eu também não achei todas, mas que também colaboram com a rede e que estão na retaguarda. Quer dizer, nós, se pensarmos que os centros têm 20, 30 pessoas e que é preciso dar refeições a estas crianças e com os custos de vida já o é no lar, quanto mais no centro. E se queremos manter o mínimo de critérios com o mínimo de qualidade, não é? Nós, quer dizer, se vamos levar a educação a sério, né, temos que dar o mínimo, não é? Não podemos contentar com aquilo que se arranja, tem que se dar o mínimo. Então há muitas instituições também que ajudam e que nem sequer são referenciadas, não é? Portanto, é o setor privado que vai dando, que tem possibilidades, não é? Algumas empresas conhecidas, outras nem tanto, que vão dando o seu apoio, também nos ajudam, não é? E às vezes também nos ajudam sem pedir grandes coisas em troca, é verdade, porque nós não estamos a fazer publicidade a nenhuma, não estamos a... Uma outra faz publicidade no seu site dessa ajuda. Imagino, por exemplo, no caso de uma até que seja obrigada por lei a fazê-lo, porque está ligada à exploração de jogo e essas coisas, não somos só nós a beneficiar, e outras que o fazem sem qualquer interesse. Não sei se a Jane tem algumas palavras para nos fecharmos. E também é ligado a isso que dizia o Ricardo, é que existem algumas pessoas também de bem, né, que ajudam, né? Várias vezes um grupo de jovens que vão para lá, voluntariado, ajudar as crianças, né, a fazer alguma atividade manual. Também às vezes juntar, esse dá um caderno, outro dá, e depois vão levando para os centros. Tem sido grande ajuda, né? Tem sido grande ajuda para poder desenvolver. Importante é não endurecer o coração, né? Não passar perante essa realidade como se nada tivesse acontecido. Se calhar também para, então, de conclusão isso, não é? E muitas vezes nós endurecemos de tal maneira o nosso coração que não nos dá a possibilidade de ver a necessidade dos outros, não é? A chamada compaixão. E se nós sentirmos compaixão daqueles que passam necessidade, nós teremos mais vontade de o fazer, sem esforço algum. Algumas vezes nos sentimos na necessidade de fazer, mas com esforço, para ser reconhecido do que fez, para ficar um pouco com a sua em paz com a sua consciência, que ele vê que tinha que fazer algo e não fez, então, e vem algo de forma gratuita, espontânea, para poder ajudar, né? Então, para fechar, resta-me agradecer a presença, não é? E a todos também, e dizer que o espaço está aberto todas as sextas, que se tiver alguma coisa que quer partilhar conosco, quer divulgar, então estamos abertos. E o recado ficou também, alguém tiver alguma coisa, vamos doar, para que não possamos só fazer isso quando é festa aí do Natal. E obrigado e desejo também boa apetite aí no nosso lanche.